Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Repitam comigo, meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz de todas as simpatias universais, cósmicas, que direcionam... Espere um minuto. O que é aquilo? É um pássaro? Não. É um avião? Não. É um navio? Não. É uma cueca voadora? Não. O que seria aquilo? É apenas... Curiosidades paternas do mundo da música! Pois é. Esse bloco, unanimemente, essa semana vai ser voltado aos papais. Então, temos várias histórias, né? Assim, vários babados. Esse segundo bloco, na verdade, é contigo do Lixeirinha, às vezes, né? É a caras do Lixeirinha. É, isso é mérito do programa, né? Então, todo mundo deve conhecer aquela faixa do Gilberto Gil chamada Drão, que é uma música muito bonita, muito singela, muito pura. Mas muita gente não deve conhecer a história por trás da música. A música é a respeito de uma separação, né? Da separação do Gilberto Gil com a sua ex-mulher, obviamente, mãe de 3 filhos dele. Eles foram casados por 17 anos. É, tem um filho que morreu num acidente, era músico, se eu não me engano. Uma filha e a Preta Gil, né? Todo mundo sabe que Preta Gil é filha de Gilberto Gil. E a música chama Drão porque a ex-mulher dele se chama Sandra. E ela tinha apelido, sei lá, na família de Sandrão. Talvez ela seja muito alta, não sei. Então pegou o apelido Drão, por isso que se chama Drão a música. E na letra ele menciona os filhos, né? Os meninos estão todos sãos, né? E numa entrevista que eu tava lendo a respeito, eles dizem que até hoje choram muito com a música, principalmente porque perderam. E teve um DVD, que se eu não me engano chama Noite Preta, que a Preta Gil gravou, e ela convidou o pai dela pra participar desse DVD e cantar com ela. E a segunda faixa que a gente vai ouvir é uma faixa do Tim Buckley, I Never Asked to Be Your Mountain. A curiosidade dessa música é que ela também é uma música de separação. É uma música que o Tim Buckley fez pra... Deixa eu colar aqui. Mary Gilbert, que é a mãe do Jeff Buckley. Então, a carreira do Jeff Buckley começou em 91, quando teve uma espécie de tributo, concerto, em homenagem ao Tim Buckley. E o Jeff escolheu exatamente essa música pra cantar, né? Que é uma música que fala da mãe dele e que também faz referência a ele, assim, tipo... Cita nosso filho na letra da música. E depois de... Ele nunca teve muitas coisas boas pra falar do pai. Eles passaram só uma semana juntos. Mas depois desse concerto, ele tocou até que a corda da guitarra arrebentasse, etc. E no final, ele senta, chora encolhido, sofrendo. E é cumprimentado pelos outros músicos. Muito provavelmente ele deve ter exorcizado sua história na interpretação dessa música, não sei. A partir daí nasce a carreira do Jeff Buckley, né? E composições como Grace, que grande é... Grande carreira, aliás, pra, infelizmente, ter um fim trágico, né? Ambos tiveram, né? Sim, é. E depois a música do filho, né? Grace, terceira faixa. Pra sintetizar tudo isso e a gente... Ah, sei lá, todo mundo conhece o Jeff Buckley, mas... É, bem escolhido, essa música Grace é linda. É o nome do disco, aliás, né? Pois é, o disco é... 94, deve ser. Tem uma releitura ali de Aleluia, de Leonard Cohen, que dá arrepios, assim. É, e é, inc- incrível a semelhança dos dois, assim, eu achei assustadora, né? Porque eu fui assistir um vídeo do Tim Buckley e depois eu fui assistir um vídeo que eu já conhecia do Jeff, né? Mas eu fui ver só pra montar esse paralelo e é assustador a semelhança, não só física, porque física ela se justifica, porque são pai e filho, mas a semelhança de interpretação, aquelas caretas, aquele olho fechado, aqueles, parece que você tá vendo o pai ali, né? Ah, tá. E é isso também. É isso? Bacana. Olha, pra vocês verem, né, a gente deixa vocês ouvintes com as melhores músicas, com as melhores histórias, com as melhores curiosidades do mundo da música. E como a gente sempre dá dica pra vocês, não podia deixar de dar essa dica pra vocês, que sexta-feira agora, no CDA, a gente vai ter um tributo à banda Titãs. Quem gosta de Titãs, vale a pena, porque toda sexta-feira tem Sexta BR, né, que é um tributo a uma banda brasileira. E no sábado a gente tem um tributo ao Fita Crepe. Aliás, a gente tem um show do Fita Crepe comemorando 7 anos da banda. Eles estão 7 anos na ativa e vão tocar sábado às 10 horas no CDA. Pra quem não sabe, o CDA fica ali na Avenida Champagnat, naquela região sagrada que perdura desde, sei lá quando, desde a era pré-cambriana, de repente. Então vamos de música, né? Dando continuidade ao especial Dia dos Pais que a gente tá fazendo aqui no programa. E logo, logo a gente volta com o terceiro bloco. Não saia daí. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela noite escura. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Tatame pela vida fora. Brão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre, pão. Bitter wine, we both might go tomorrow.